Bom dia, Brasil. Tem dias que acordo mal, tem dias que acordo bem. Já dias que pronto acordo e caro de ter pré um trem. Vem, vem, escutar base, pele já treme na base. Entrega, não quero pasta base, faz prancha do base que não quebra. Naquela esquerda aberta de manhã e tô tranquilo. Minha mina maneira esperta de cancan, já aperta um pini. É o green team, neguinho, até minha mina participa. É o teu fim pra mim, seus monstros não me aterrorizam. Pela saco, hoje nada mais tira meu bem. Está a liberdade, é de ir e vir pra poder ir ou pra ficar. Para rir, pra fumar, protestar ou tentar chorar. Com meus olhos secos, coração frio, já de mas tô de pé, cheio de espírito, fantasma e sombra. Se abalar minha fé, os encostos só fazem roda. Então bomba, mas não toma que tu sente a onda. Sobra a ponta que era planta, mina bem da idana. Podem me acorrentar, me deixar atordoado, mas os pensamentos de minha pessoa tão resguardados. Cavalaria de revolucionários armados com fatos, verdade e virtude. E os caralho aguardam. Nego bola quando escuta, eu volto para os meus chegados. Eu sou assim, revoltar, por rap armado. Vagabundo se assusta quando eu escuto metralhado. Mas hoje eu acordei, me sinto bem, pra caralho. Vou lá pra Lapa, pra qualquer lugar vou tá com a rapa. Me sinto bem mesmo quando a gata tá lá em casa. Quando faço merda mesmo, pulo muriando em vidro. Cercas que são fadas choque não vão funcionar comigo. Me sinto bem aplaudido quando eu mando os free bandido. Ninguém aqui tá arrependido, é com ali nos teus ouvidos. Mesmo se eu ficar falido, tu vai lembrar do apelido. Pro teu pai não é divertido, esses rap é proibido. Eu já falei que tá proibido esse negócio aqui em casa. Eu já tirei o CD, pô, eu tô nem mais aqui pra tocar. Não quero saber esse negócio de rap. Eu tava estudando. A partir de hoje tá proibido esse negócio de rap aqui em casa. Não quero mais saber dessa palhaçada. Faço rap por um salário, neguinho até achilário. Mas acredito que um dia eu fico rico igual Romário. De uma boa, tão no cofre, no corte que se toma o corte. Se tentar me intervir, a riqueza do meu corre. Como hobby, trabalho, como esporte. Eu rimo do sul ao norte, percorro o caminho direto do Rio. Com vários quilos de ideia que sem miséria eu resgato. Metralho, fogo, home grow e bolo pros aliados. Podem me acorrentar, me deixar atordoado. Mas os pensamentos de minha pessoa tão resguardados. Cavalaria de revolucionários armados com fatos, verdade e virtude. E os caralho aguardam. Nego bola quando escuta, eu volto para os meus chegados. Eu sou assim, revoltar, por rap armado. Vagabundo se assusta quando eu escuto metralhado. Mas hoje eu acordei, me sinto bem, pra caralho. Me sinto bem fazendo aquilo que me convém. Sou vilão, não sou refém, não devo nada a ninguém. Me sinto na obrigação de cumprir com a minha missão. Prolifero poesia de acordo com a canção. Rimativa minha função, cê bota pra funcionar. Raciocínio e inteligência é o que faz te destacar. Porém quem sabe rimar, bota a cara e não se enrola. Quando criou o que sobe camarola. Um sentimento do bem, não um sentimento do bom. Dinheiro quanto mais tem, calor aumenta o frisson. Adrenalina retém, relaxa, acende o marrom. Uma tala rica cai bem, um picolé daqui bom. Rolé de quente no bowl, manobra a cela, um sorriso. Da mesma forma que vou, se bem comum aterriso. Eu aterrorizo, marco passo quando piso e vou além. Hoje eu acordei, eu tô vivo, me sinto bem. Eu não quero você escutando essa porra de Cone Crew.